CBN Pós Esportes. Hoje, com Guilherme Wojtkowski. Muito bom dia a você que está chegando agora à programação da CBN nesta manhã de sábado, 19 de julho de 2014. Eu sou Guilherme Wojtkowski, este é o programa CBN Foz Esportes e estes são os destaques desta edição. Foz do Iguaçu Futebol Clube estreia neste domingo no estádio do ABC pela divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Time sub-20 do Foz Cataratas Futsal defende o título da Taça Paraná jogando em casa na segunda fase da competição. Foz Futebol Feminino volta invicto de amistosos contra a Seleção Paraguaia no Paraguai. Foz do Iguaçu sediará a etapa de evento internacional de Ironman. Times de Foz do Iguaçu conquistam o ouro na fase regional dos Jogos Abertos do Paraná. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. Iniciamos o programa de hoje falando de futsal. A equipe do Foz Cataratas Futsal está de folga na rodada do fim de semana, mas tem bola rolando nas quadras das chaves Ouro, Prata e Bronze do Paranaense. Na chave Ouro, em Francisco Beltrão, o Marreco recebe o Maringá. Em Ampere, o time da casa enfrenta o Cascavel. Na chave Prata, o Dois Vizinhos recebe o Ivaí. O Castro encara o Itaipulândia. O Faxinal enfrenta o Açaí e o Rebouças joga em casa contra o Matelândia. Na chave bronze, o Missal vai a Toledo enfrentar o time da casa, no único jogo envolvendo equipes aqui do oeste do Paraná. E ainda falando de futsal, não pense que o ginásio Costa Cavalcante está vazio neste fim de semana. A bola está rolando por lá pela segunda fase da Taça Paraná Sub-20 de futsal, com os jogos do Grupo D composto por Foz Cataratas, Santa Terezinha, Paranaguá e Associação Cascavelense. Os jogos de hoje acontecem a partir das 4h30 da tarde, com entrada gratuita. O Foz Cataratas Futsal é o atual campeão da Taça Paraná Sub-20. 10h06, vamos agora para os gramados. A equipe do Foz Futebol Feminino, que prepara-se para a disputa do Campeonato Paranaense no mês de agosto e do Brasileirão no mês de setembro, jogou dois amistosos no Paraguai nesta semana contra a Seleção Paraguaia Sub-20, que está treinando para a Copa do Mundo Sub-20, que acontece no Canadá. Na primeira partida, jogada na terça-feira na região de Assunção, vitória do Foz Futebol Feminino pelo placar de 2-1. No segundo jogo, ocorrido na quinta-feira, empate sem gols entre as duas equipes. O Foz Futebol Feminino tem atletas de seu elenco convocadas para as seleções Sub-20 de Brasil, Argentina e Paraguai. Hora de falar do Foz do Iguaçu Futebol Clube, alvo de enorme expectativa da torcida iguaçuense em relação à estreia na divisão de acesso do Campeonato Paranaense neste domingo às 13h30 no estádio do ABC contra o time do PSTC. Na terça-feira, o time jogou um amistoso contra o 3 de fevereiro de Ciudad del Este e perdeu pelo placar de 1-0. A derrota não desanimou Arif Osman, presidente da equipe, que elogiou a postura dos atletas. Te digo, nós enfrentamos um grande time, um time da divisão principal do Campeonato Nacional Paraguaio e com seu elenco principal. Nós enfrentamos um time que tinha dois titulares da seleção paraguaia, quatro jogadores contratados da Colômbia que chegaram há um mês, estavam treinando e jogaram contra nós, e além de quatro pré-convocados para a seleção paraguaia. Então foi um time fortíssimo e o resultado foi 1-0, mas nós perdemos um pênalti, perdemos dois gols dentro da área adversária. Foi um resultado que, dentro do nosso trabalho, foi muito válido. Não gostaríamos de ter tido uma vitória, mas foi muito válido o amistoso, sim. Para a estreia contra o PSTC, o Azulão da Fronteira tem uma dúvida para a escalação do time titular, o lateral direito Luizinho, que foi poupado, inclusive, do amistoso contra o 3 de fevereiro, pode desfalcar o setor defensivo. Segundo Arif Osman, a decisão sobre liberar o atleta para o jogo ou não estará a cargo do departamento médico. Claro que a decisão, quem vai tomar são os médicos e o treinador, mas eu conversando com ele ontem à noite, ele realmente está se sentindo bem, a gente poupou ele do amistoso para poder usá-lo realmente na partida de domingo. O presidente do Foz do Iguaçu Futebol Clube comentou também sobre a súbita desistência, faltando menos de uma semana para o início da competição, de duas das 10 equipes que disputariam o Paranaense da divisão de acesso, o Colorado Atlético Clube e o São José. Segundo a Arife, a equipe recebeu a notícia sobre a desistência dos adversários, assim como os torcedores, através da imprensa. Nós pegamos a notícia também pela imprensa de ontem à noite, todos os meios de comunicação do Paraná nos ligaram para comentar sobre isso. E é uma pena, eu sempre reclamo, é difícil de fazer futebol profissional e as equipes têm dificuldades. Aqui em Foz do Iguaçu a gente faz de tudo para tentar nos manter e continuar tentando o sonho de chegar à primeira divisão. Não tiveram condição de se manter e hoje estão dando baixa no seu CNPJ, não podem participar mais das competições. A respeito da desistência do São José e do Colorado, a Federação Paranaense decidiu que os dois times não serão substituídos. Desta forma, os times que deveriam enfrentar São José e Colorado folgarão nas rodadas correspondentes, o que no caso do Foz, que enfrentaria o Colorado na penúltima rodada, e o São José na última rodada da divisão de acesso, isso significa que a primeira fase vai terminar, na prática, na sétima rodada, ou seja, será fundamental garantir a classificação com duas rodadas de antecedência. Para o jogo de domingo contra o PSTC, Arife Osman pediu o apoio de toda a torcida. Claro que nós pedimos ao torcedor de Foz do Iguaçu que jogue junto com a equipe, que vá ao estádio, que prestigie. Afinal, de nada adianta nós montarmos um time forte, competitivo, lutarmos por uma vaga na primeira divisão e o torcedor não estar no estádio aplaudindo e que no final nós vamos estar festejando lá por outubro o título da segunda divisão e quem sabe já a vaga na primeira divisão. Palavras de Arife Osman, presidente do Foz do Iguaçu Futebol Clube, reforçando o convite para o jogo, domingo às 13h30 da tarde no estádio do ABC, estreia do Azulão da Fronteira na divisão de acesso do Campeonato Paranaense contra o time do PSTC. 10h11 e nos gramados do futebol amador de Foz do Iguaçu, bola rolando para a volta do Campeonato Amador da segunda divisão, com os jogos das oitavas de final da competição. As partidas estão marcadas para amanhã de domingo a partir das 8h30 em 6 campos da cidade. No estádio Aldair Fagundes, no Morumbi, tem Jardim Itália, Vila Borges contra o Projeto Crescer, Vila A, e também a partida entre Rebote e Guairacá. No campo da Vila C, União Vila C e Anitta Garibaldi, e na sequência, Os Intocáveis contra o Flamengo. No campo da Vila A, Acibel e CBN. No Rock Manuel Dias, do Morumbi, Iguaçu e Atlético Cidade Nova. No Gustavão, no Porto Meira, Madeireira Balbinotti, Esporte Clube Vila A. No estádio do ABC, ABC e Estrela. E ainda no futebol, o selecionado de Foz do Iguaçu sagrou-se campeão da etapa regional da Divisão B, disputada no fim de semana passado em Santa Helena, nos Jogos Abertos do Paraná. A vitória na final foi contra o time de Santa Terezinha de Itaipu pelo placar de 1 a 0. Foz do Iguaçu conquistou o primeiro lugar também nas modalidades do basquete masculino e no handebol feminino. A fase final dos Jogos Abertos do Paraná acontece entre os dias 8 e 14 de agosto em Coronel Vivida e Chopinzinho. Foz do Iguaçu que prepara-se para sediar entre os dias 25 deste mês e 2 de agosto a etapa final dos Jogos Escolares do Paraná, com a participação de cerca de 6 mil atletas com idade entre 15 e 17 anos, procedentes dos 32 núcleos regionais de educação. No total, serão disputadas 18 modalidades esportivas, utilizando toda a estrutura da cidade. Os Jogos Escolares do Paraná são organizados pelo Governo do Estado do Paraná, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Prefeitura de Foz e Núcleo Regional de Educação. Falando agora de ciclismo, 3 representantes de Foz do Iguaçu participaram da terceira etapa da Copa Oeste de Ciclismo, realizada no Autódromo Internacional de Cascavel no último fim de semana. Marcelo Augusto Gomes foi o primeiro colocado na prova de estrada em circuito fechado, Sidney Rodrigues da Silva foi o segundo e Alessandro Rodrigues o quinto colocado. A próxima etapa da Copa Oeste acontece em agosto na cidade de Palotina e a quinta e última etapa será disputada em Foz no dia 5 de outubro, definindo os campeões da competição. E Foz do Iguaçu vai receber no dia 30 de agosto uma das etapas nacionais do Ironman 70.3, a mais importante competição de triatlon de longa distância do mundo. A prova será disputada pela primeira vez na cidade, tendo a usina de Itaipu como centro das competições, Mais de 1.000 atletas do Brasil e do exterior estão inscritos nessa etapa de Foz do Iguaçu, que vai distribuir US$ 50 mil em prêmios e garantirá 35 vagas para a etapa mundial do circuito em 2015. Os atletas vão competir em três modalidades: natação, 1 km 900 metros de percurso, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida. As inscrições para a etapa de Foz do Iguaçu já estão esgotadas e essa etapa de Foz é a terceira etapa do circuito brasileiro, que já teve provas em Brasília no mês de março, Florianópolis no mês de maio. A quarta e última etapa brasileira será na praia de Iracema, em Fortaleza, no mês de novembro. 10 horas e 14 minutos. Boa notícia para os moradores da região da Vila A. Depois da reforma da quadra de basquete, o espaço esportivo do bairro vai ganhar uma pista de skate. As obras tiveram início nesta semana e vão incluir quadra de futsal e vôlei. De acordo com Lorival Romã, presidente da Associação de Moradores da Vila A, a ideia é dotar a região de um grande complexo esportivo, criando alternativas de lazer e competições para os moradores da Vila A e outros bairros. 2011, 2012, nós conseguimos a recuperação daquela quadra de basquete, certo? E o que, que acontece hoje? A febre e o skate. Então, as crianças, eles querem um espaço para eles. Então, eles estão dividindo aquela quadra, um espaço com as crianças brincando de skate, a outra parte é o pessoal do basquete. Agora, presta bem atenção, é o pessoal do basquete, na verdade, eles trabalharam, foram em busca, nos ajudaram para que nós pudéssemos recuperar aquele espaço. Agora, não é justo que os outros venham, é uma invasão, né? Mas você não pode tirar uma criança. Mas aí nós começamos a trabalhar, procurar patrocínio, e graças a Deus a Itaipu entendeu essa nossa proposta de trabalho, e depois de 3 anos nós conseguimos a verba para que nós pudéssemos realizar esse trabalho que nós já começamos ontem. Palavras de Lorival Romã, presidente da Associação de Moradores da Vila A. E antes de encerrarmos a cobertura do esporte amador aqui de Foz do Iguaçu, não podemos deixar de citar e parabenizar o menino Gabriel Previlliano, talento do golfe, campeão do torneio interno do Pine Hill Golf Club, e os jovens atletas do Karatê, com Foz do Iguaçu conquistando 9 medalhas de ouro, 8 de prata e 8 de bronze, num torneio internacional disputado na capital do Paraguai. 10 horas e 16 minutos, fim de semana de muito esporte na programação da Rádio CBN. Neste sábado, a partir das 4h20, tem jogo da Série B do Brasileirão, com o Vasco encarando o América de Natal. Às 9h, pela Série A, o Botafogo enfrenta o Coritiba. No domingo, a emoção do esporte começa já de manhã, a partir das 8h30, com a transmissão do GP da Alemanha de Fórmula 1. Às 16h, Internacional e Flamengo, 18h30, Fluminense e Santos. O sinal da CBN você ouve ao vivo na internet em cbnfoz.com.br e também no AM em 1320 em toda a Tríplice Fronteira. Chegamos ao final do programa CBN Foz Esportes deste sábado, com os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação: Guilherme Wojtkowski. Direção Nacional de Jornalismo de Marisa Tavares. Vem aí o programa CBN Entrevista, onde Cristina Pinheiro entrevista o empresário Laudelino Pacanhã. Eu volto às 11 horas da manhã com o programa CBN Turismo aqui na rádio que toca notícia.